gira grande esfera. Inspiro o ar e os vírus dessa atmosfera. Expiro e a voz às vezes cala estrangulada. Espero respostas, mas já não pergunto nada. Quem pergunta demais tem que saber pra quem pergunta. Quem tem muitas respostas sabe menos que parece. Quem sabe mais esconde, só responde o que convém. Quem perde o bonde fica ou sai correndo atrás do trem. Mas quando, onde, como, quem, quem poderá saber? As bolas de cristal são mais inúteis que as TVs. E a bola gigantesca carregando terra e mar gira sem saber porquê, mas sabe que tem que girar. Se o pequeno Ronaldo em sua infância na madeira lembrasse do futuro e já soubesse a vida inteira, talvez perdesse a garra e o sonho perdesse a graça. Se o puto crescesse tendo certeza de tantas taças, a bola gira atraída pela magia dos pés dos Messis e Maradonas, Eusébios, Puskas, Pelés. Se a terra gira brincando com a gravidade do sol, a lua em torno da terra girando atrai as marés. Assim explica a ciência com todo apuro e critério. Passado fica pra história e o futuro é um mistério. O óbvio é poesia, se quem olha sabe ver. Nem sei se nasci poeta ou aprendi com você. Depois da noite fria, amanhã é bem-vinda. Saudade de um amor que não morreu ainda. A paisagem mais bizarra pode ser a mais linda. Saudade do teu gosto na ponta da língua. Salgado é o mar, e quanto do seu sal são lágrimas. Mas quando cada lágrima pinga, um beijo cai do céu da boca que xinga. Como uma estrela cadente que não explodiu ainda. Amor, fé, força, coragem. Eu vim de muito longe te trazer essa mensagem. Não perco minha viagem quando encontro teu sorriso, que conta em silêncio a resposta que eu preciso. Amor, fé, força, coragem. Eu piro no modo como gira a grande esfera. Eu paro, reparo em como o tempo não me espera. Retiro dos ombros todo o peso do que eu era. E é puro o sentimento bom que agora impera. Procuro crescer nesse prazer que a dor libera. Encaro em cada espelho a mais estranha fera. Reflito ouvindo os gritos de ódio da galera. Repito palavras repetidas mais sinceras. Amor, fé, força, coragem. Eu vim de muito longe te trazer essa mensagem. Não perco minha viagem quando encontro teu sorriso, que me conta em silêncio a resposta que eu preciso. Depois da noite fria, amanhã é bem-vinda. Saudade de um amor que não morreu ainda. A paisagem mais bizarra pode ser a mais linda. Saudade do teu gosto na ponta da língua. Salgado é o mar, e quanto do seu sal são lágrimas. Mas quando cada lágrima pinga, um beijo cai do céu da boca que xinga. Como uma estrela cadente que não explodiu ainda. Eu vim de muito longe te trazer essa mensagem.